O trailer acabou. A fantasia, a ilusão e a arrogância chegaram ao fim. Espetacular! Nova dimensão. Preparados? A pressão da galera vai começar agora. Paralos! Para com essa bagunça, maninho! Vai liberando tudo aí! Bora! Vem com nova dimensão, é espetacular. Agora ele vai. Vem! Vem com nova dimensão, é espetacular. Agora ele é esquerda! Meu amigo Júnior! Tá por aqui marcando presença, abraço, maninho! Vem dançar! Agora vem dançar comigo, cê sabe onde é. E o DJ Luiz? Tá cheio de mulher. Eu vou atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Eu vou atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Vem pro Nova Dimensão, é espetacular. Agora ele vai te pegar. Vem pro Nova Dimensão, é espetacular. Agora ele vai te pegar. Bora que tá começando, maninho. Fala, Vivi. E o Nova por enquanto reduzido, hein? Só na manha, Marcelo. Vem dançar, vem. Olha o bonde, olha o bonde! Bebê neném, só no mãe neném! Nova dimensão! Fala, Ramon, meu parceiro Ramon! Girando, as mãos pra cima vai girando. Para, mãozinho! Esse mãozinho, hein? Gira, bora, mãozinho! Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Meu parceiro alemão, tá na área, alemão! Digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, tá todo mundo louco. DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá. Fala, Michel, olha a lozinha. E a nossa lá do rock. Agora sim. Sempre no novo abraço, maninho. Ostentação se liga. Vem. Agora vai vendo. Corrente no pescoço. Reduzido. Vai, toma, só dos pobres. Vai, toma, só dos pobres. Vai, toma, só dos pobres. Eu tô possuído agora. Atenção, DJ Messi. Vai, toma, ser gostosa. Essa vai pro meu amigo João, hein, João? Olha o gordinho. Esquenta. Fala, Vani! Ela veio quente, eu tô fervendo. Ela veio quente. Fala, japonês! Quer desafiar? Chama o João! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a minha toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu suco ela toda. Só eu não tenho nada, assim sou eu tão louca. O fera do mix, bora, Tarcísio! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Vem dançar, vem dançar, vem! Pare, Lúcio! Vai botar pra cima, vai! Bora que tá esquentando tudo, Lúcio! Nova dimensão e o Búfalo! Sempre! Bora, Rio! Bora, Bobido! Aí, galera! Doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! Muita treta, hein? Bora, Caio Sound! Dançando, só no caqueado, vem no cigarro. A putaria no. Vem dançar, ué! Se não solta o brinquedo, nosso pode. Por enquanto, reduzindo aqui na esquerda. Vamos de meu sonho, o Búfalo! E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Bora que é isso, Aninho. Cadê você, Maninho? Sua mãe é reduzida, hein? Rebola pro papai. Bora cinza, bora cinza. Só na qualidade. Santorini, vem rebolando. Meu amigo Tal, tá na área, meu amigo Tal. Fim, eu tô gostando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Olha o Ricardo, tá de volta, Ricardo. Sempre. Eu tô afim, eu tô gostando. Eu mando a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, já tá gostando. Pra canhã. Fala, meu DJ. Batidão, batidão, batidão. Esquenta, bora, esquenta. Dali, Lúcia. Olha o Caio, Caio. Dali, DJ Punk. Aí, Tina. Já estou doidão. Espetacular. Já estou doidão. Espetacular. Entra na nova dimensão. O espetacular agora vai te pegar. Bora, Ricardo! Vai te pegar. Bota na pressão, DJ Lúcio. Bota na pressão, DJ Pombo. Meu amigo Tiano por aqui, fala Tiano, meu parceiro Tiano! Tá comigo, meu amigo Ricardo? DJ Lohan que tá tocando! Então tu pega o telefone, vibra quem é tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô, alô, alô, fala, Neto! Está difícil de entender. Meu parceiro alemão também da área. Um grande abraço, Lúcio Alemão. Esse Neto sempre. Sempre. Aqui no Nova, abraço, Marinho. Te diz que és minha paixão. E o Nova bem reduzido, hein? Ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso. Sempre, agora. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Bora, mãe! Nas mãos, cê é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinha. Vem me alcancei. Aí, cai, salte! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15, disparado no sucesso. Bora, Caio, bora, jeito. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Parabéns aí pro nosso grande amigo DJ Wellington, comemorando o seu aniversário, grande estilo hoje, aqui no Esquenta, ao lado do Nova Dimensão. Um abraço pra você, Wellington. Sempre. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Vem, pra te dizer, meu amor, me agora. Bora, Rodrigo, pro molde. Eu errei, te peço perdoe. Meu amigo João e a sua primeira dama, acompanhado do Super DJ Wellington. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofri, choro por ti. E aí, Caio Saldi? Que beleza, Luiz, se assim, tô aqui com meu parceiro DJ Caio Ribeiro. E aí, Caio, rapaz, uma festa muito grande, hein, Caio? Festa maravilhosa hoje aqui no Esquenta, sucesso total, hoje Nova Dimensão e o nosso Búfalo do Marajó, claro, rebentando, parceirão DJ Luiz, Lúcio, toda rapaziada, Nova Dimensão, então de parabéns, aparelhagem bacana, aparelhagem legal e hoje, claro, sucesso total aqui no Esquenta, o nosso animal daqui a pouquinho fazendo muita onda pra galera, Caio Salge, garoto! Para a próxima então, meu DJ! Oi! DJ Caio, da nossa unidade móvel! Sempre! Muita calma com esse uísque aí, hein? Bora, Tina! Presa no meu quarto, tão sozinha nesse frio. Lala e Michel, sempre no Nova! Sempre! Não me abandona, Michel! Eu sei, mas olha só o meu filho. É desse jeito, ó. Baratina, baratina. Vou te encontrar. E agora se estrua aqui, Cissa. Reduzido, só na mãe. Vem, Miguelão, no comércio. E a Deise Miranda, da Peneira do Charmosa. Sempre. Nova bem reduzido. DJ Luiz. Esse tom de voz eu reconheço. DJ Luiz. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de mim. Paulinha e Alessandra, as perversas do Mapa de Versão. Uma loucura da minha cabeça. Meu amigo Melo, chegando por aqui, um abraço, Melo. Respire aliviado. Oi, Luiz. E aí, Caio? Você passou também com o Dono Carinho, nosso amigo Papito da Teta, ele o Lego, tá aqui com a gente hoje. Obrigado pelo carinho. Dali, Papito. Rapaz, eles estão desde ontem curtindo Nova Dimensão. Desde ontem que eles não dormem, hein, cara? Tem que tirar o chapéu pra esse casal, hein, Luiz? 48 horas, ou não é? E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu te... Fala, Vlad! Nós sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Bromãozinho, bromãozinho! Se eu tinha feito... É desse jeito, ó. No fundo sempre fomos bons amantes. E você é? No fundo sempre fomos bons amantes. Pega o neto. É o fim daquele medo. Fala, japonês! Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por vontade de outra pessoa. Só dá pra saber se a... Já era, vai levar pra casa dele. Rapaz, isso é um ladrão de carregador, mano. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Só mesmo já roubou três. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Amantes. Ah, bonequinha! É Pela Saco! Isso aí, o que que ele é, Rodrigo? É Pela curtir, vem, vem! Imagina. Pode mandar o áudio, não tô nem vendo, mano. Hoje. Vou ficar maluco. Sempre. Vou ficar maluco. Oi, meu amor! Sem você, amor, eu vou estar perdido. Só os fortes entendem. Isso aí, ó! Eu me confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Assim, vai! Te fazer enlouquecer, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor, mas tu é. Hoje tem o rei de sempre uma rainha! Minha rainha! Não é à toa que é assim nova! Nova é o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, dá-lhe nova dimensão! Bora tocar, Maninha! Ah! Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Bora pra cima, DJ Lúcio! Dá-lhe, Maninha! Isso aí! Ah! Se eu tivesse sete vidas, meu amor! Oi, meu amor! Às vezes a gente encontra cada liga torta, né, cara? Bora! Bora! Vai, Lúcio! Os seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Meu amigo Paturi, chegando por aqui, um abraço, Paturi! Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Assim, vai! Você não cuidou de mim. Não vai mais me usar. Você não vai mudar. Bebe Jojo, tá na área. Um abraço pra você, Jojo. Ei! Foi seu amor para o meu amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir. Vem dançar. Vai virando, Dali, Lúcio, Dali, Caio, agora! Agora! Cheguei, Rodrigo! Rodrigo pro molde! Vamos, chega, Maninho! Vem dançar, vem! Oi! Meu amigo Melo! Toma com o beijinho, um abraço no seu Melo! Se liga aí, maninho! Sempre! Assim vai! Meu amigo João, e a sua primeira dama, o seu nome é João! Sinta-se a mim. Esse João é parceiro! Seja bem-vindo! Vem! Vem! Nova dimensão por enquanto, só na mana, hein? Diz! Meu amigo Alex e Bruno! Dali, Alex, Dali, Bruno! You turn me inside out. Turn me inside out. You tell me what it's all pray about. Pray não, pray não. To make the tears run dry. You turn me inside out. And I don't have the slightest doubt. Cause I can't see. Um abraço pro Nego Drama! Tá com a gente aqui no esquenta, um abraço, Nego Drama! Fala, Adrianinho! Isso aí, vai! Bora, Rayane, bora, Rayane! Puxa, tá dançando. Sim, galera, aqui você dança, dança. Olha o ponte, olha o ponte! Signos. Esse pessoal da Red animado. Relembrando, né, Mari? Aí, Tiano! Fala, bonequinha! Bruno e Alex, esses dois são inseparáveis! Sinta-se à vontade! Para, Paturi, meu parceiro Paturi! É do Banjor! Se legal com o signo, melhor som da cabanagem. Amor, quando eu te vejo, não consigo parar. Quando o Lúcio... som toca, eu não paro de dançar. Vai virando, na marcante. Dali, Lúcio, agora! Agora! Fala, Thiago Libório! E o esquenta ficando pequenininho, Thiago! Assim, vai! Esquenta, esquenta, esquenta, esquenta! Aí, Lúcio, olha essa dupla aí, DJ Rafael, DJ Alexandre. Seja bem-vindo, DJ Wesley. Tá calma, Rafael. E o Nova aqui no esquenta. O Nova reduzido por enquanto, hein? Reduzido, reduzido. Esse Nova. Ele toca o nome com parada. Sempre. Por estreia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Direto ao universo definou. Viajando nas paradas do sucesso. Assim, vai. Eu sei que vou encontrar meu amor. Toma na galera, é o direito. Quem é? Gilmar. Gilmar. Sempre. Agora. E também a sua esposa, Débora! Já sou aqui marcando presença, um grande abraço! Sejam todos bem-vindos! Bora, Augusto, bora, Débora! Sempre! Olha a equipe Hi-Fi! Hi-Fi! Renanzinho, Raquel também, estão por aqui. Um grande abraço. Lalazinho, meu amigo Michel. Seja bem-vindo. Oh. Esse Nova. Bora, Caio. O promotor, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Delicinha! Chegou o trio elétrico, promotor, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Dali nova dimensão! Digital é um show de se ligar. Onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Essa é a nova dimensão. Vem com a gente anunciar. Sente só o nosso. Para, Denizinha. Oi, meu amor. nosso som, vem com a gente anuncia. Lúcio Luiz, ele toca, ele anuncia. Faz você balançar, Super Trio Promo Show. Nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia. Faz você balançar, Super Trio Promo Show. Nesse eu vou anunciar. Para Vivi, para Vivi, para Vivi. Olha o Wanderson! Um, dois, três, bicha! É! Agora! Alex Bruno! Meu amigo alemão tá na área, alemão! É o esquenta! Uma dimensão por enquanto super reduzida, hein? Que tal? Que tal? Bora! Yes! The rhythm, the rebel, with without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling? One, two, three, my! See, the enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show, but watch the... Agora! I made a year ago. Bora, Vanda, produção, bora, Vanda! This evening's entertainment. Nova dimensão! Aqui você dança! Sempre! It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't. Bora João, bora João, bora João! Cause the way goes trouble down the drain. How low can you go? Cause the way DJ Moisés. DJ Luiz. Oi, Luiz arrebentando no Mega Comando Light. Big Commander, let's go. Meu amigo Legiano, tá com o Belo Gerson Pamela também, sou aqui, um grande abraço. Carolzinha, Carolzinha. Meu do Raisson, Hi-Fi. Hi-Fi. Vem no sábado, hein? Fala, Legiano! Reduzido, reduzido. Vitala. The gates are open. Gate one. Legaio! Marcante, marcante, marcante! Vem, vem, vem, vem! Isso, por aqui marcando o Brasil, sobre as Cali. Lorena Monteiro, sempre com a gente. Sempre. Ô, Lorena, Renanzinho. Esse cara é um dos nós. Sinta-se a vontade. Vai. Fala, Adrianinho. Olha o Tinho. Fala, Elton. Dó top das marcantes. Vem aqui, Luciano, também dá para de marcar no Brasil. Seu abraço, Luciano! Dá-lhe nova dimensão! Reduzido, só na manha, reduzido, só na manha, vai. Vou viver com esse amor. Tá bom assim, tá? Resposta a tudo. Tá, patrão? Vem, vem. Vem me tirar da solidão. Patrão Alexandre. Curar meu coração. Pago meu mundo. Vem aqui, Luciano. Um grande abraço pra você, Luciano. Vai! Vem o Sabanejo do Barreiro também, Adriana! Helglight, dona Comidiva! Sempre! Hã? Ei, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Você acredita? Vem! Ei, Caio! Jorginho é terrorista! É esperto! Bora, olha o que ela faz! O baile funk, fala, Babalu! É terrorista! Minha amiga, dai, dai! Especialista! Dona Kelly, Dona Kelly. Oi, meu amor. Amiga, olha o que ela faz. O baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. O baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Pega o olhão do comércio, desce Miranda. Amiga, olha o que ela faz. Toda galera da Pelânia, pros charmosos, estou por aqui, um grande abraço. Sinta-se à vontade. Ela não é muito explosiva. Abraço, molhão! Sempre. Ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Maiara, Maiara. Oi, meu amor! Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. O novo é bem reduzido, hein? Chão, chão. Aniversário da minha grande amiga Maiara, hoje aqui no esquerda. Satisfação e desejo, gente. Parabéns a você, desejo tudo de bom. Muita felicidade, muito sucesso, muita saúde. E que Deus abençoe e te proteja sempre, sempre, sempre, Maiara! Sempre! Dá atenção, mano. Chama esse cara. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. O piru, hein? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Vai descendo no meu. Pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar. Bora, Davidson! Não tô conseguindo ir. Meu parceiro G. Davis, tá na área, um grande abraço, maninho! Sinta-se à vontade. Daqui a pouquinho vai arrebentar. Sempre. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Meu amigo Marquinhos também tá por aqui. Fala, Marquinhos, meu parceiro Marquinhos! Aqui na favela. Nova dimensão e o búfalo! Aqui na favela. Pra sentar no pau. Fala, Josias! Bora, Josias! Fala aí, Caio! Olha, Luiz, seu bastão também com todo carinho, nosso amigo Vicilante Augusto, ele e a sua esposa Débora aqui com a gente, obrigado mesmo! A pasta todo mundo só no uísque hoje, maninho! Vamos que vamos então, Caio! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Olha, não mexe com o carro. Meu celular. Aí, Gaia! Nego drama, nego drama. Tem onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a onda. É o Mandela. Ui, partiu a onda. É o Mandela. Próximo aqui tá confirmado, hein? DJ Alexandre no Bragaçou no Superbar, nova dimensão. Você não pode perder. Ui, partiu a onda. É o Mandela. Bora, tonelada! Vamos nessa, Marinho! Eu sou a primeira dama, já sou quem fala, Katia, meu parceiro. E o Montanha, a primeira dama, meu amigo Montanha. Sempre. Esse cara é considerado aqui no Nova. Sinta-se à vontade. Ela parou e me chamou. E Montanha? Chamou eu. Vem. Ô novinha, ô novinha. O Nova. Isso é tudo de bom. Oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. Oh, oh, oh. Quem se mirando? Barulhão, barulhão. Sinta-se à vontade. Reduzido. Essa é pro Marcelo, Marcelo! Te rasga, viado! Oh, oh, demais, Aparecida! Só porque não me provou. Ela é formada dessa bicha. Só que hoje eu sou teu professor. Vai! Diz que é bem nada, vai! Só relaxa. Quando acende e faz fumaça. Meu amigo Yato por aqui marcando o Brasil. Seu abraço, maninho! Acidenta, tão demorou. Olha o Anselmo, só no mano, Anselmo! Sempre! Quem não aguenta? Tentou, tentou, tentou, tentou, tentou me enganar. Bora, Lúcio! Mas para, tu pagou pra ver. Dó de você. Palma de Dimensão e o Búfalo! Donizinha, Donizinha! Oi, meu amor! E aí, Caio? Beleza, Luiz? Estou aqui com a minha amiga Ayla na cabeça. Meu amigo Lúcia Sai. Também o nosso grande amigo Léo Torres. Aí da equipe Projeto. Obrigado, viu, Léo? Tá todo mundo na área, Luiz. Bora pra cima, então. Esquenta tudo. Viola de Gondas. Nova dimensão. E o Búfalo aqui no esquenta. E doida! Olha aí, Luiz. Fala, maninho! Eu te abraçando, amigo, dando carinho, nosso grande parceiro Bruno do Bodega! O daqui com vocês também, obrigado, meu Bruno! Sempre! E o Nova super reduzido! Nova Dimensão e o Búfalo se encontrando mais uma vez aqui no esquerda. E a galera de Vladimir super lotando mais uma vez. Sempre. Aqui você dança o grave de balança, Marinho! Reduzido! Calma, Luz! DJ Luiz e DJ Lúcio, transmitindo alegria, alegria e contagiando a galera. Bora botar pressão! Bora botar pressão! Bora! Ué? Então segura, vai, vai. Pressão, pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Uma nova pressão, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Uma nova pressão, pressão. Vai, vai. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vai, vai! Eu fico triste quando eu vejo ela ligando. É, no boladão parará que é de parar. Não me culpando, me chamando de safado. Porque eu comi as duas e prometi me chorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem, Luizão, eu sou a primeira dama. Já sou aqui marcando o Brasil, só abraço, João. Véspera, no Dia das Mães, vai acontecer o Luau aí com Nova. Mais uma do meu amigo João. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull. Baratina! Baldinho da Tintas Produções. latinha de cerveja. Bota pra cima! A latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia. É os canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam no que dão presente. Toda envolvente, pode chegar junto. Hoje tá faltando só a dona branca, né? Imaginando esses moleques que eles devem tá roubando. Vai. Esquece isso, não faz parte dos meus planos. Jennifer Lopes! Pode chegar junto, hoje tem, eu já mandei. Olha o bonde! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, sigue olhando meu menino, pare. Acerta meu pantalão. Meu amigo Neto também por aqui, marcando presença. Abraço, Neto! Bruno Alex sempre com a gente. Sempre. Bora, Ricardo, acionar, Ricardo! Haitiano, bonequinha! E aí, chat! Rio na Sangramento, meu amigo Papito, Paulinha! Muita treta, muita treta, hein? Meu amigo Théo do Estado está com a gente, abraço, Théo! Olha, mano, eu lá vou lá fazer uma tatu, hein? Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, olha o som digital. Bora, tá! Tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, vem, vem, vem, vem! A briga tá boa, se é boa a gente come, hein? A briga tá boa, a briga tá boa. Um, dois, três, vai! Quando eu mandar a putaria, olha o Xande, a putaria, olha o Xande, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Vai descendo para João, vai! Fala, Melo, meu parceiro, Melo! Olha o Xande consagrado! Vem, vem, vem, vem! Fala assim, Michel! Seja bem-vindo, sinta-se a vontade. Dá sujeito! Vem! Nova onda, nova dimensão, espetacular! Espetacular! Minha princesa, quero te encontrar. Comando o light agora, vai. Lá eu tô na nova onda. DJ Luiz arrebentando no mega comando light. Hoje não vai ter hora pra cá. Esse aqui é o pequenininho, é o mirim, hein? DJ Lúcio. Tão linda, elaborado vacilão. Te deixa sozinha e eu louco de paixão. DJ Luiz e Lúcio, bota pra tocar. Sempre. O Caio vai fazer as nominhas pedindo. Quero um bandido. Tequila pra galera, pro negócio ficar. Vai, vai! Amor pra cima. Alô, DJ, nova dimensão. Vem dançar, vai! Nova onda, nova dimensão, espetacular! Espetacular! Dimensão, minha princesa, quero te encontrar. Esse rumo espetacular, eu me tornando. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Paga um balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Bora, alemão, bora, alemão! No cordão é 20, vai ficar na humildade. Eles... Muita treta, hein? Muita treta, hein? Sempre! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de... E aí, Papito? Eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas. O festado do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim. Tu vai curtir a no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa. E domingo é tudo nosso. Chega domingão, no Nova Dimensão. Sempre. Dimensão, curtindo a dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalação, vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Bora, vai! E doida, e doida, vem na pressão, bora! Dá-lhe mãozinho, dá-lhe doida, agora! Agora! Bora, Rodrigo, dá-lhe, Rodrigo! Olha o gerente! Tá na companhia do Gordinho! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. E eu chupo ela toda. Só eu não tenho. Bora, Michel, bora, Michel! Eu vou chamar o Rodrigo pra tomar banho de piscina. Chamo o Alexandre pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Fala aí, Caio! Olha, Luiz, seja bastante todo carinho. Nosso amigo Wesley tá aqui com a gente hoje. Wesley do Esquenta, mani! Esse cara é parceiro e sempre que pode, tá no Nova. Satisfação pra você, Wesley! Explode! Esquenta, esquenta, esquenta! Chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem, vem, vem! Vem com nova dimensão, é espetacular, agora ele espetacular! Vem, vem com nova dimensão, é espetacular, agora ele espetacular! É o hino! Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê. Agora vem dançar comigo, cê sabe onde é. E o DJ Luiz? Tá cheio de mulher. Atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Eu vou atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Vem pro Nova Dimensão, é espetacular. Agora ele vai te pegar. Vem pro Nova Dimensão, é espetacular. E a família Melo tem bênçãos de esquerda, família Melo! Vem, vem dançando, só no caqueado. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. As que não dão, as que não dão, as que dizem que não dão, as que mais dão. As que não dão, as que não dão, as que dizem que não dão, as que mais dão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, agora sempre, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas ainda I was a secret card that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Girls like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king who knows it, hallelujah, hallelujah. Eu duziro, só no money. Eu sou no médio, sem grave. O Nova super reduzido. Olha, daqui a pouquinho o Búfalo do Marajó, hein? Meu amigo Rafael Cassiano já tá por aqui. Daqui a pouquinho pra comandar o Búfalo. Sempre. Meu amigo Davidson, meu amigo Josias e o Darlan. Um abraço do seu amigo Luiz. DJ Luiz. DJ Luiz. Bora pra cima, Búfalo! Já já o Búfalo, Marinho. E o Rafael aquecendo na área, Rafael. Bora, DJ. Vem, vem, vem, vem. Explode! Everybody's going to the party, having a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bem reduzido, bem reduzido. What? What? What? What? What? What? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Pera aí, meu lolo, pega o daí. Pega o daí. Pega o daí. Pega o daí. Daí, daí, daí. Toma no DJ. Agora. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Vai girando, vai girando, vai girando. Olha Olha o chumbo, o rei do hambúrguer! Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Vai, vai. Girando, girando, é o pai saúde tá chegando. Girando, girando, as meu cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. Olha, Luiz! Fala, maninho! Deixa eu passar com o Dano Carinho, meu amigo Tal das Tados aqui com a gente hoje. Obrigado, meu Tal! Esse Tal é considerado então na área, Tal! Ostentando e as novinhas vai pirando. Tá de capa de Xandão, tá cerveja, tô chegando. Mano, o Mickey tá tocando, DJ não parasita. É o Branco e Dada, então se liga na batida. É o Jonathan promoter, Gideilson na pressão. Italo promoter, o seu Clayson em ação. Girando, girando, é o Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as meu Pai Saúde tá chegando. Revoltora, Renatinho, tá por aqui. Fala, Renatinho! A Dani! Lá do Groco! Também está com a gente. Abraço, Dani! Aí, Jerry! Eu digo, fez tudo errado. Brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Não vai mais me usar. Você não vai mudar. É melhor assim. Dois, seu amor para um outro amor. Eu vou correr longe de ti. Cabe o Caio! Hoje na nossa unidade, o Bado está no Manicário. E aí, DJ? O pessoal vai sair com o Dono Carinho aqui, Luiz, meu amigo Dezinho, aí dos moleques top da Pratinha. O Dão Iguacês, um abraço. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Não vai mais me usar. Você não vai mudar. O braço caiu. Melhor assim. Como que vamos? Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para um outro amor. Eu vou correr, longe de ti. Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Chore por ele, sofre por ele. Não quero ele, melhor sem ele. Chore por ele, sofre por ele. DJ Galho Saldi! Difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Alô, Luiz! Quero algo sério. Fala aí, maninho! Aqui com meu amigo DJ, o maestro DJ Davidson aí do Fúmara do Marajó. Aí, Deus, qual é o papo pra hoje? Beleza, meu amigo Luiz, beleza, meu amigo Caio, meu amigo Lúcio, galera do Nova Dimensão que tá arrebentando aí, hoje aqui no Esquenta, juntinho com a gente. Daqui a pouquinho tem o nosso animal búfalo do Marajó, DJ Rafael Cassiano já se preparando por ali, e o Nova Dimensão espetacular, detonando tudo e mais um pouquinho, garoto! É o seu Davidson! Bora, Robson! Banda 007. Agora! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Meu amigo Rafael Cassiano! Prender seu coração. Olha que o Robson da Sacramento tá na área, hein? É o Robson lá de Sony, papai! Você dizendo, imagina. Tá na área, moleque é considerado aqui no Nova. Sempre. Cada parte, cada pedaço do meu coração. Vem, vem! Com batalha, sorte, me apaixonei. fazendo um chifrinho com você. Meu bem, DJ, Rafael, Josias e Darlan, eles estão achando. Qual é o som? É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Quando o berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Quando o berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. Que som! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Amor, bora dançar, vai! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Fala, Marinho! O que meu parceiro DJ Josias aí do Búfalo? E aí, Josias? Bebe Josias, o cara que arrebenta no Búfalo, tá com a gente! E aí, Marinho? Beleza, Luiz, satisfação imensa aqui hoje no Esquenta e o Nova Dimensão já detonando. Daqui a pouquinho tem o nosso limão Rafael Jaburali aquecendo também, já se preparando. E você detonando, você, meu parceiro Caio, aí no Nova Dimensão. Enfim, tá ficando bacana, gostoso, do jeito que a gente gosta. E sempre sacudindo, Esquenta, balançando e estremecendo Nova Dimensão aí. Vamos nessa, DJ Lúcio! Bora nessa, Josias! Troquei, Rafael! Rapaz, essa deu um búfalo! Bagulho doido! Bagulho doido! Vem, vem, vem, vem! É o comando light! Robert Pressão, põe no 220, meu DJ. Aí, Rafael, tu não quebra aí, DJ. Vem dançar, vai. Esquenta, esquenta! Dá-lhe nova dimensão! Nova dimensão, são. Nova. Todo mundo gostando dessa grande festa, hoje aqui no Esquenta! Satisfação receber o Búfalo do Marajó. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Olha, quinta-feira tá confirmado. Brega Show do Super Bar Nova Dimensão. Sempre levando os melhores DJs de Belém. E claro, levando na próxima quinta o meu grande amigo DJ Alexandre, do Promoção Consagrado. Alexandre vai estar na próxima quinta lá no Brega Show do Super Bar Nova Dimensão. E a gente convida todo mundo pra curtir o Brega Show do Super Bar Nova Dimensão. Toda quinta é tradição. E você, sem dúvida nenhuma,